controle, Papa Romeo November Swift, solicitar a sessão para 1.500 para 2.500 para treinamento. Celeiro que vai manter entre 1.500 e 2.500 pés nesse setor? Posso dizer que vai manter entre 1.500 e 2.500 pés neste setor, é isso? Vai manter 2.500 para treinamento, depois solicita 1.500. Está livre, manter este setor para o treinamento, 2.500 pés, altímetro em simulador 1.0, 1.2. Sim, iniciando a sessão, November Swift. 18.95 estabilizado? Estabilizado visual. Sete aproximação em nave, chame a torre em 18.95. 18.95. Hotel Fox na radial 340. Gente, Vitor Hotel Fox, sendo modificado a partir de agora, 1.45. Desça regras e voo visual para altitude de 1.500 pés, curva Zapitero, mantendo este setor. Última entre Salvador, 1.012. Chile 6250, livre aí. Final em nave, 2.500 pés autorizado, chame estabilizado na final do procedimento. Vai informar estabilizado, quer dizer, estabilizado. O 2590 está agora 8.600 para 7.000, vou prosseguir na descida. E após o TAP, voa o 66 ou 68? Após o TAP, chame a direção para o 366, descida autorizada para 3.000 pés. Altímetro em Salvador, 1.012. 3.000, campo aí 12, após estar pela Serra Vida 366 do 290. Ajuste no 02, pista 1.0, pouso autorizado. 02 está visual com tráfego, está autorizado o pouso 1.0, o 3896. Guarde, decolagem do Lúcio Alemanha. Acione 5543, posição normal, no meu pé, no axé. Acionado, 5543, axé. Pertinho no meu pé, no axé, então no farol da barra. Tá bom, cara. Executando Índia. Para 60 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha-se em regras visuais no 085, chame monitório Recife. Em 2085, 3245 para informação de voo e alerta. Alô, Salvador, hoje é 6301, lotado com o 02, depois de técnico para o táxi. 6301, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, hoje é 6301. 970, 2590. 0, Aracaju. Azul 2790, muito bom dia, pronto, confiança? Bom dia, firmo. Autorizado Aracaju, nível de voo 1.70, conforme rota do plano. A subida será Conde, com curva à esquerda, pista 1.0. Código transponder é o 0274. E o controle Salvador em 1.20, decimal 8. 1.70 autorizado para Aracaju, saída Conde com rua esquerda 10.0274 no transponder. E controle 1208, azul 2710. Azul 2710, cotejamento está correto, chama para pushback e acionamento. Tá lá. Informação, tráfego à frente 9 milhas, redução de velocidade 1.70 nós. A preformação taxiway alfa entre... está em obras. E, portanto, as aeronaves estão precisando efetuar backtrack na pista. Por isso, está sendo necessária uma separação maior na final. Tráfego à frente 8 milhas, redução para 1.709. 7, está reduzindo aqui, vai reduzir essa mais 2.590. Somente a alfa está interditada, né? Segunda torre, corre. Isso, é um trecho, se não me engano, entre a Delta e a Eco. Ah, sim, 2.590. Falta de volta pela Fox. Ah, eu não tenho certeza, comandante. Daqui a um minuto, quando você entrar em contato com a turma, ele vai lhe informar corretamente. Gente, obrigado. Está livre o procedimento, descida para 2.500 pés, altímetro 1.012. 2.500, campo 1.012, 2.590. Ingresso na pista e livrar na taxiway Delta. Informe que à frente estamos com o trecho interditado devido a um buraco entre as taxiways Delta e Eco. Alfa e Eco, vai ingressar novamente em Santa Tatuí. O San 38 nove. É, mas o senhor só vai ingressar com autorização da torre, tá ok? Quando chegar na Eco, o senhor mantém a posição até a barra de parada e chega na torre novamente em 1895. Agora, 1895. É, pode estar para o voo Serra Vitor 366, autorizado a renave da 10.012, reduzindo 179, mesma torre, 10.2500. Estou pelo Quebec, informe em Paripe. Quebec, chamar a Paripe. 012, pista no 0, pouso autorizado. Leve pouso, poxa, né, 6250. O código transponder é o 0273 e o controle em 120, decimal 8. Está na Fox Trot, visual para a nave da curta. Qual o telefone, por gentileza? Perfeito, afirma. Nice. Então, está aguardo. 3, 2, 3. 5, ajustado no 0, no 2. Bom voo, tá, Mike Delta. Bom dia, voo 920, vai para Guarulhos, para Juliette, seria a foto já, por favor. O visual direto para o Itapuã, informe ingressando na CTS Salvador. Está quantas milhas? Ótimo, primeira curva direita, código transponder 50 no 5 e controle Salvador no 208. Começa, na TR, a 7 milhas fora. Autorizado então, 3896, táxi autorizado à esquerda via pista, na Delta, chame solo novamente 121 decimal 9. Então vai ingressar aqui na pista, livrar via Delta. Na Delta chamará 219. Controle do carro direto, à direita via Foxtrot, chame solo 121 decimal 9, 6250. Foxtrot 19, Arsene, 6250. Torre Salvador, muito bom dia, azul 2590. Transfere, estabilizado na sinal visual. Gente, 2590, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Vento 050 graus 10 nossa, o time 12. Aguarde autorização para o pouso. Vai aguardar 2590. Tá, decolagem, submontanha 340 direto, Leira. Corrigindo, Fox, Alfa e Eco. Na Eco, vá até a barra de parada e aguarde a autorização da torre para reingresso na pista e liberar na Delta. Correu, tá? Está aprovado. Fox, Alfa, Eco. A Eco, mais nenhum ponto espera aguardar a autorização na sua escuta, tá? Quando chegar na Eco, chame novamente a torre 11895 para ingresso na pista. Tá, Eco, chama lá. Bom dia novamente, Alfa Juliette, Portão Meia Dúzia. Alfa Juliette para 0533. Salvo Chané 63 do mundo, para o táxi a bordo 168, 4 horas e 5, direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 2, eu chamei 63 no 1. É o 2710, poderia confirmar a temperatura agora? Temperatura local 28 graus. 28, obrigado. Qual a rotatória da presente, o Vitor Kilo Quebec? Direto rotatória, Vitor Kilo Quebec. Quebec. Pelo Charlie Mike, quando possível estimar de pouso. Estimo 1240. Copiado no 240. Já é com livre subida ao 045. Estabilizou a RNAV da 190, 648. 648, ponto de aproximação, Renan, vexame a torre 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Rua 648, estabilizada a aeronave da 190, 3 milhas e meia por 372. Gente, o voo no 648 aporta o CAV 372 aguardando autorização para o pouso. Porta lá o CAV 372 aguardando 648. November Aspir solicita regresso para o no meu pé fazer TGL na 17. Gente, mantém o setor até atingir no meu pé e informe para o retorno ao Salvador. Pode ser a 1 no meu pé e reportará a rotatória de jogo com o November Aspir. Inicia descida para o número 10, informe atingindo para posteriormente ser autorizado o retorno ao Salvador, November Bravo Squid. Sim, ativo, reportará atingindo o número 10, November Bravo Squid. Táxi, só um pouco mais à frente, até o ponto de espera, deixando a Alfa livre a cauda, e aguarde para ingresso. Até mais em frente, um pouco de onde, né, se quiser. Solo 56, direita via Delta, libere e chame seu aluno 21 no décimo 9. Chama na Delta, solo 219, obrigado. Solo 17, o Vitor Quilo Quebec. Vitor Quilo Quebec, chama a torre 18, décimo 95 para pressão no circuito de tráfego. Quebec. Carteira, vamos no tráfego. Oi, bom dia, Vitor Filho Quebec. Tá com o campo à vista, 1-7. Gente, Vitor Filho Quebec, presente autorizado final no 7, chama na curta checado, Vitor Filho Quebec. Quebec, chama na final, checado. Voo no 648, o vento 050 graus 089, ajuste no 02, após o pouso, libera o ataque 6 Delta ou na Foxtrot, pouso autorizado. Livre para o uso na 190, pós-pouso ali na Foxtrot, 643. Como atingir no 1500 pés para que seja autorizado o sobrevoo? Mantenha esse setor em descida. 3663, chame Recife 251, alterna 288. 251, 282, alterna 3663, obrigado. Controle Salvador, November Oscar Whisky, agora 1 no meu pé, no corredor forte, para regresso. 29 Oscar Whisky, 1 no meu pé, direto rotatória, chama de novo com campo. Direto rotatória, chamada visual com campo, November Oscar Whisky. Observe o cicócio da Omni, táxi autorizado até a Oscar, chama para ingresso, Vitor Indilete. Chama para táxi. Ok, vai coordenar com a equipe de solo, só para saber o tráfego da empresa, vai taxar a nossa esquerda ou direita, confirma? Tá posicionando nem a sua direita, tá ok? Já tá finalizando, tá autorizado, feedback, chama para o táxi. Ah, tá certo, já parquei aqui na nossa direita, tá. Coordenação, a gente vai iniciar o push então, 2790. 737 passando à frente, ingresse à esquerda via pista, libere na taxi Delta e chame o solo novamente 129, 6250. Ok, ingressando agora na pista, libera na Delta 219. E os 7,5 até a Oscar, Júlia. Força, 3,6, Vitor Quilo Quebec. Vitor Quilo Quebec, tráfego avistado, checado de vaga, pista. Polo 7, pouso autorizado. Quebec. Polo 648, solo 59, direito 219. 219. Oscar Mike Delta mantém a interseção. 48 táxi via Fox, Alfa e Eco. Eco, mantenha a posição, chama novamente a torre 1895 para reingresso na pista e liberação na Taxiway Delta. Fox Delta Eco, na Eco, chama de novo a torre 1895 para ingresso e prosseguir Taxiway Delta. Afirmativo no 648, devido ao buraco que se encontra entre os trechos de Delta e Eco, por isso que você vai fazer essa manobra, tá ok? Sim, lembra tudo. Ingresso 5 de tráfego no Fox Lima, chega a torre em 18, decimal 95. 18, faz o seu tráfego, eu vou mandar até daqui a pouco. Delta, alinhar e manter a pista no 7. Juno 71, aguarde. Aguarde. Modo Charlie, está de forma intermitente, agora não recebeu altimetria. Lima, mantenha aqui a frente. Teremos um Sicó 76 da Omni decolando a partir do 7, manterá no meu pé pelo litoral ou depois direto Manati, ok? Afirmativo, estou mantendo 500 e vou abandonar o litoral, óbvio, o foco está aqui dentro. Gente, direto o EPT autorizado. Prato, mano. Vitor, Aquilo Quebec no solo 01, parte 5, frequência livre. Tá, Roxané, 6311, vento 080 graus, 129, livre decolagem. Decolagem no 0-6-3-1-9. Gol 648 na Eco, para ingresso. Gol 1-6-4-8, mantenha a presente posição, aguarde ingresso. Mantenha a guarda. Sim, já abriu. Como é que você pode cobrar o CGNA pra gente, por favor? Estimativa, a gente vai tentar contato novamente. Obrigado. Deverá manter o rumo de Mária. Rumo de Mária da presença. Já estava autorizado, vou a etapa, senhor. Tente. Mantenha. Controle Salvador, Nova Interação Whisky, diz o Alcon Campo. Salvador, Orozco Whisky. Chama a torre 18, decimal 95. 18, 95, Nova Interação Whisky. Gente, vai efetuar sobrevoo em Paripe? Afim. Gente, a 1.500 pés, hein? Sobrevoo em Paripe, chama iniciando. Feito táxi esquerdo via pista, na Delta chama o solo novamente 1219. Táxi livre via pista, na Delta 219, novamente 643. Novembro nosso com isso autorizado final no 7, chame na curta, checado de fábrica. Novembro nosso com isso. Chama na curta, baixada de fábrica, novembro nosso com isso. Vitor Índio Jet, vem manter pista no 7. Autorizado via Patinha e Torre 295, azul do 710. Solo voo 2065, posição é a 3, pushback também. Boa. Papai Romeu, Oscar Mike Delta, decolado ao 03, aguarde transferência de comunicações. O esquilo à sua direita, já próximo ali a Dorival Caymmi. Visual, acho que é Mike Delta. Gente, assim que bloquear o farol de Itapuã, transfira com o controle 120.8 até a volta. Acho que é Mike Delta. 208, até a próxima, Mike Delta. É 31, contato radar decolagem, submontão 360, pós 2000 direto Leda, Sony Code Transponder 5577. 5577, eu sou o Sony, desculpa. Confirme direto, Leda, a partir de Costa. E agora? Está presente, Leda. Confirme o transponder, 5570. 5577. 5577, copie agora o transponder. Até a volta. Até a Delta. Pronto para ingresso na frente da calagem do Vitor Vitor. Do 5577, normal, em 3-1-1. Sente, vai 3-1-1, tráfego. Mike Delta, 1 no meu pé, achei, informe farol da barra. Se possível, acende 2.500 para direto de Porto Seguro, após que é Mike Delta. A ideal é a 2-1-5. Direto Porto Seguro, subida 025, Oscar Mike Delta. Grato, Delta. agora recebo 045 nivelado, confere? Teste. Olhou Fox Trot Lima, considero solo 05, frequência livre VTA. Um abraço, professor. Já. Torre Azul 2710. Um abraço, professor. Azul 2710, alinhar e manter, tipo no zero? Alinhar e manter no zero, 2710. Mais 10 milhas. Papa Tango, Vitor e Juliette. Papa 28 Alfa, curta final, pista no zero. Na visual contrato? Zero no 2. Fique apenas atento ao tráfego da companhia, sinalizando o parqueamento por portão 4. Patinga, passando 295, 2017, Andréa. O 2065, previsão de pushback em 1 minuto. Sobrevoo em Paris. A gente vai manter esse setor, correto? Ah, sim. Gente, mantendo o máximo 10 milhas afastado de Salvador. E informe quando tiver a intenção de livrar de setor. Vamos lá livrar o Hotel Fox. Curva direita, perna do vento pela direita, reposta lá girando base, 90 graus ao isque. Golou de Salvador 07, controle 120, décima 8. 208, graças, boa. Chamou o 095? Afirmo, é na escuta. Por favor. O 095, a gente já entrou em contato novamente com o CGNA e realmente procede a informação que o senhor nos passou. Porém, como tem muita gente no Praconfins, está havendo gerenciamento de fluxo. E por enquanto, o tráfego do senhor ainda não foi autorizado, tá ok? Tá bom. A previsão o senhor não tem, né? Infelizmente eu não tenho, porque eles não passaram nenhuma previsão pra gente. Tá bom, obrigado, tô aguardando. O 2171 não aguarda até aí, ainda mantendo o eixo de decolagem. Gente, 2171. A princípio o senhor havia sido autorizado na chegada à mar, hein? Está recebendo desvios à direita? Afirmativo, está lá na mar, agora é RNAV, né? A aproximação? Sim, é RNAV. Porém o senhor havia sido autorizado na chegada à mar. E após o TAP seria ser orientado para interceptar sinal do RNAV. Afirmativo. Cada presente, se eu tenho condição de voar ETAP, livre de formações. Afirmativo, confirmo, voo 1184. Ok, né? Vai voar ETAP, então, da presente, 1184. Afirmativo. ETAP, decida autorizada para 2510, o último trem Salvador no 012. Depois de TAP, justa navegação para o Serra Vida 366, ou no 1184. Pode estar 366, 1184. O Azul 2710 solicita manter o offset da rota 0.8 milhas para manter as devidas formações sobre o continente. Então está livre, 2710. O 2710, informe para descida. Já iniciou a descida, senhor. Azul 2770 livrando 1190 para o 070 na vossa escuta para o WhatsApp. Afirmo. O Azul 2710 solicita manter 3500 por enquanto. Tá livre. Altimetria Salvador 1012 2710. Olha aquele cordial bom dia, Papatango Vitor Índia Júlio. Vitrão Juliette, o nome é Pés, cuido Axé, informe trazendo fora da barra. Catará através do farol da Barra, Índia Júlia. Oxené 6311, chame Recife em 251, alterna 28, decimal 8. Oxené 6311, agora Recife, 251, 1287. Obrigado. 1184, apenas ratificando a prova de TAP, vou ser a vida 366 para a final do RNAV da 110. Afirmativo, 366 vai voar o TAP 366, RNAV. Correto. Prossiga. Muito obrigado. Ligou 2171, passa 1500-360. E colega de comunicações, ligando a terminal Salvador 60 milhas, é, em 120 decimal 1. 201, o cara está na comunicação com o 3L, grato. Afirmativo. Apenas confirme o, os estimados. Estimado na terminal Ilhéus para os 31 e... Mais um seguro para os 1323. 1323, Azul 2710, solicita o nível 170 agora. Confirme. Azul 2710 para 170, por gentileza. Teste está livre. Livre. Controle voo 2171, passa 3000 na DAEL. Azul 2, Gol 2171 no contato, radar decolar, subiu matando 360 após 2000 veleda. 2000 veleda, é isso? Após 2000 veleda. Ah, tá passando 4000, vai voar leda, 2171. O meio Tiali Bravo, identifique, desse mantém 050, chegada mais. 050, Azul 2770, vai ter condição de efetuar uma aproximação direta? Afirmativo, senhor, 2780 agora, voa então é, o CA Vitor 366. Presente voo 368 para facilitar na aproximação. 368, descida autorizada para 4000 pés, altimetria em Salvador no 012. Ajustado, 1012, 2780. Gente, o Papo Romeu Novembro é isso que é ponto para girar a base. É ponto para girando, Novembro é só isso. Voo 2065, autorizado, decolagem pistão 0, vento 090 graus, 10 nós. Livre, decolagem 010, voo 2065, obrigado. 5 na escuta. Sossigam, 095. Boa notícia, agora sim, o plano senhor está liberado, pronto, copia? Por favor. Autorizado com fim, nível de voo é o 360, conforme rota do plano, 2121, Elefa, NIT, 2121. A subida será Arbor 1, Elefa. Primeira curva direita, código 5530 e o controle em 120, decimal 8. 360, rota do plano de voo, saída de Arbor, Elefa. 5530, transponder e o controle 1208, 1095. Afirmativo, só confirmando, Arbor 1 Elefa, só mudou a nomenclatura mesmo, só pra não ter nenhum erro na sua carta, ok? Arbor 1 Elefa, obrigado. Correto, já está pronto para o pushback? Não, ainda não, agora não está conseguindo aqui. Quente, reposto para o pushback, seu nome. Alta, mantém as regras de voo visuais, 025, agora frequência livre em 2345, e a 60 milhas sudoeste de Salvador, chame Ilhéus em 20 decimal 1. Na curva final, fechando 7. Encontrar na curta, 90 graus para isso. Pedindo, vou falar no meu novembro aos cuídos que mantém a perna do vento pela direita. Se tu espera na vertical do, da RMA devido ao tráfego, aproximação já plano zero. Afirmativo, vai prolongar a perna do vento pela direita sobre a RMA o novembro aos cuídos. 780, chame controle 198. 198, controle 2780. 20.8. É o Fox, mantém este setor e aguarde para o sobrevão em Bonfim a 1500 pés. Controle, voo 2065, cruzando 2000 pés agora, na DAEL. Azul 2065, contato radar na decolagem, submantém um 360 após 2000, voo e Leda. 360, 2000 Leda, voo 2065. 09. Reduzindo, senhora, já da presente, atingindo no 709, vai reportar 366, descendo para 2500, ajustado 1012, 2710. torre 1895. Pode falar. Por 2171, chame Recife 251, alterna 288. 251-288-2171. 1184, altímetro 10 no 12, informa o tráfego, Papa dos 8, Alfa. Setor norte do campo, mil pés, efetuando esfera, não interfere na sua aproximação. O Gol no 184, tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10. O vento 060 graus, 10 nós. Leve pouso, 1184. Gol no 184, para informação conforme aqui, o trecho da Taxi Alfa está interditado entre a Taxi Delta e a Hélice. É, se tiver condições de taxiar e livrar na Delta, o faça. Mas se não tiver condições, só livrar na Foxtrot e aguardar no ponto de espera do Taxi Echo. Certo, 1184. Pista 10, código transponder é o 0263 e o controle 120-8. Salvador Porto Seguro, 160, Golf 677, vou falar aqui, Coral, 0263-2780. 2770, o está correto, chama para posto de estacionamento. O meu November Osquiz mantém a espera nesse setor, mil pés, informo que após o bang da Gol, temos uma TR da Azul, aguarde espera nesse setor. Ah, vai manter espera no setor November Osquiz. Pouso, Salvador, uma coordenada com boa parte do treino, Rádio Papadão, estacione 5571 no transponder, mantenha-se em águas visuais, o número 3 pelo litoral, informe ingressando no corredor interlado. Vitor Hotel Fox? Ah, só escuta. Tenta sobrevoar meu pé? Ah, só escuta. Então, descida para 1 no meu pé, está livre sobrevoa no bom, Vitor Hotel Fox. Torre Salvador, azul 2780, passo 366, final estabilizado, RNAV da 10. Azul 2780, altímetro 1012, informa o tráfego, Papá 28 Alfa, setor norte do campo, mantendo 1.000 pés, efetuando espera, não interfere na sua aproximação. 2780, aguarda pista livre, informa o trecho da Taxi Alfa interditado entre a Taxi Delta e a Eco. Caso tenha convenções de livrar na Taxi Delta após o pouso, o faça. Caso contrário, livra na Taxi Foxtrot e aguarda no ponto de espera da Eco. Ok, senhor, ciente das condições, ou livra na Delta ou na Fox. E aguarda instruções, 2780. O Gol no 184, tem condições de taxiar um pouco mais à frente e livrar na Foxtrot? Afirmativo, no 184. Papa Delta, Sony 0471. Funcionado agora, 0471, Cali Papa Delta. Seu foco já atingiu no meu pé? Afirma, lá presente. Está livre o sobrevoo no Bonfim, a 1 no meu pé. Informe quando tiver a intenção de livrar o setor. Informa lá para livrar o setor, meu foco. 2065. Chame Recife 251 na alterna 288. 25? 251 na alterna 288. 251-288, obrigado. O meu Charlie Bravo, após etapa, ajuste a navegação para o 366, servido 366, descida autorizada para 2.500 pés, o altímetro em Salvador no 012. 2.500 pés, autorizado após etapa e servido 366, pesado pouso para o 2780. cópia? Sobre o Fox Hot Lima, Salvador Valença, no meu pés, após decolagem curva direita no corredor AXE, código transponder é o 0150 e o controle em 120, decimal 8. No meu pés, próximo a duas mesas da cabeceira no 7. Sendo Papa Delta, está lá. Fox Lima, cotejamento está correto, gente, 06 a bordo. Eu levo no 094, se precisa voar direto no 0694. Estou no 094, após estado, ajustando a navegação para o Cian Vitor 366. Antes de agora, ele sido autorizado para 4 mil pés, o ajuste em Salvador no 012. 4 mil pés, 012, após estado, direto ao Cian Vitor 366. Serra Vita 366, após estado. Charlie Papa Delta para ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Charlie Papa Delta, chama a Torre em 1895. Autorização de pouso, no 7. Afirmo Papa Romeo Novembro aos Cuisco, vento 050 graus, 089, autorizado pouso, pista no 7. Pouso autorizado Novembro aos Cuisco. Voo 1184 da Delta aqui. Azul 2780, seu solo 21, livra na taxi Delta, chama o solo 121, décimo 9. 219, leva na Delta, 2780. O Gol 1184, ingressa via Eco, pista na Delta, chama o solo 121, décimo 9. Via Eco, chama o solo 219, boa. 343, atende aos sinalizadores. De frente, parte 3, sinalizador, 2780, na vossa escuta. Táxi 095, 170 watts, 320, seu Taxi autorizado via Pat Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 012, gol no 095. 1012, torre 1895, 095, obrigado. Azul 2710? 710. Aracaju, o controle da Aracaju informa que, conforme Notam, a pista em uso no aeroporto de Aracaju vai iniciar a operação a partir do 1300. Quer estar ciente disso? Aguarde. Sobrevoo do 737 da Gol agora na pista no zero e do ATR da Azul que se encontra estacionando no Pato 3. Afirmativo do Charlie Papa Delta, está em aproximação em sobrevoo das aeronaves. Ele também é sobrevoo da base aérea de Salvador. Afirmativo. Mais aí 12 minutos, okay, obrigado, viu? Cito transporte aqui para os passageiros. O Charlie Papa Delta e o abastecimento ABR, querosene. Quantas almas a bordo? 4 almas. 104 para o estado de transporte. Delta. Está livrando o chamal solo 219, gol 1184. 100, gol 1184, solo 1219 agora. Torre, o gol 0,5, quanto 0 da 10, pronto. Gol no 095, a linha mantém. Cabeceiro no 0. A linha mantém no 0, 0 na... Salvador, Romeu Charlie Bravo estabilizado. Papá Romeu Charlie Bravo, completo final do procedimento, chama o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu, Charlie Bravo, estabilizado na final, embaixo da base. Papá Delta Romeo, Romeo Charlie Bravo, altímetro no 0 no 2, conta aproximação, aguardando pista livre. 737 da Gol, iniciando a decolagem, pista no 0. Aguardando, Romeo Charlie Bravo. Papai Romeo, Romeo Charlie Bravo, informa, travou setor Whisky, se corrigindo, setor norte do campo, um Papa 28 Tango. 5 milhas fora, 1 mil pés de altitude, não vai irá interferir na sua aproximação. Ciente. Sente o Papa Romeo, Romeo Charlie Bravo, considera seu solo aos 2.5, frequência livre no corte. Papa Charlie Papa Delta. No pátio 3, frequência livre no corte. Delta. Oi Salvador, bom dia, o Papa Tango, Vitor Hotel Fox. Papa Tango Victor, Hotel Fox, reporte vertical da RMA, 1 mil pés de altitude, altímetro no 0 no 2. Controla a RMA, Hotel Fox. Reduza para 1809. Reduzindo e vai chamar o presidente, eu vou o 095, decolar 226, controle 120, acima 8. 208, 095. 095, passando 1400 metros. 095, a gente faz corrijo. Contato radar decolagem, subavia árvore, 19 para o 360. Arboruno, Elefa, 360, 095. Arboruno, transição elétrica. Arboruno, transição elétrica, 095. Papa Tango Victor, até o Fox na vertical da RMA, feito um 360 pela esquerda, vindo, assim de evitar pouso simultâneo com Citation na final do 1-0. Acerte 360 na RMA, da Fox. Agora 62 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 170, ele está encerrado e chama o controle de Acaju em 2-0, decimal 3. 303. Então o um transponder está atualizado, está marcando 7 pontos à frente. 2007, eu recebo. Negativo. Passou 306, copia essa vista, gol 1094. 1094, complete final do procedimento, transmitou em Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, gol 1094. Na aproximação, no zero, longa final. Afirmo. Ah, o baixão é travado, Hotel Fox. Gente, eu batendo Victor, Hotel Fox. Reposta na curtíssima. Reposta na curta, Hotel Fox. Oi, Salvador, eu vou 1094, final da 1-0. 1094, altímetro 1-0-2, gota na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Pode autorização, vou organizar na fase. Tango Victor, hotel Fox, autorizado para uso, pista no 7, o vento 090 graus, 1-2 nós. Autorizado, Victor, hotel Fox. Papa Romeo, Romeo, Charlie Bravo, seu solo aos 2-7, livra na taxa Fox Trot, agilizando, por gentileza. Gente, é alto e claro. Transponder, nada. negativo, nem recebo alfa agora. Ciente, pátio 4, esquece, eu retorno ao pátio. Romeu, Charlie Bravo, mantém um ponto separado da Sexfei, eco, nesta frequência. 1094, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 15 nós. Teve pouso, tá 10, voando 094. Papatango, Victor, Hotel Fox, seu solo em Salvador, 29, confirme o pátio. Autorizado backtrack, reporto, pista livre, o Papatango, Victor, Hotel Fox. Espera, taxi eco. 368, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Para 4 mil, já desça 368, 190. Se aí, BDA, reporte para o táxi. Romeu Charlie Bravo, táxi via pista na Taxi Delta Libra e chama o solo 121-19. No 094, seu solo aos 31, Cogina aos 32, autorizado backtrack, Libra na Taxi Delta e chama o solo em 121-19. Backtrack, Libra na Alfa. Corri na Delta, chama 219. Gente, se puder ajudar, utilizar a área de giro. Gente. Gente, Papatango Victor Hotel Fox livrou ao estacionar a frequência livre, até a próxima. Maceió. 48, Maceió. Autorizado. Via 217, Orago, direto, nível 350, saída da Pouca, transição Caju, primeira curva esquerda, que nos responde a 5037. 350, estamos autorizados até Maceió, decola da 10, saída da Pouca, Caju, Upper 17, Orago, primeira curva esquerda. 5037, transponda, só confirma o controle, por favor. Controle 120-8, a porta pronto para puxa. 208, está no 4, reportará. Confirmando a aeronave, o Romeu Charlie Bravo. Qual destino, o Romeu Charlie Bravo? Sente o Romeu Charlie Bravo, tá aqui sem a Alfa, Juliette, contorno bate 1. Prossegue Lima, Mike, na Quebec, chama a torre novamente. A 207, identifique, vou encerrar, Vitor 367, desça ao 050. autonomia mesmo? É, divido aquilo Quebec. Gol no 094, táxi em frente, quilo passe 3, passe 1 no portão 10. Quilo passe 3, passe 1 para o 10, gol 1094. Grau 15 nós. O Vitor Quilo Quebec, autorizado do Berá, 045. Correio disponível, prossegue corredor axé com primeira curva direita, restrito 1 mil pés até o final da barra. Transponder 5023. Autorizado acionamento, controle do táxi, chama a torre 1-8, acima 195. No 739, reduza para 250 mais. 7 levanta, só 250 mais. Autorizado via Pesolu no 7, Orago. Após direto, nível 350, sai da Puca, transição Caju. Primeira curva esquerda, transponder 5034. 140, autorizado Maceió, 350, Pesolu 17, Orago. É para o 7, como esteja na Puca, na Caju, 50, 54, 54, 4. Quebec, bom dia, autorizado o acionamento, suporte para o táxi. Ok, temos um aeronave taxiando que vai ingressar no pátio, aguarda um instante para iniciar o táxi, Vitor, Quilo, Quebec. Quebec, sim. O Romeu Fox, o Quilo, vai passar no através do farol da porta. Romeu Foxtrot Lima, aos 35, decola 120.8, controle, bom voo. Confirme para tu, hein? Cruzamento até o 45, Romeu Charlie Bravo, estou na frequência livre. Papatango Victor Kilo Quebec, atente à passagem do site 6 em direção ao 45, após o tráfego. O táxi por ponto de risco é posto no táxi Papá. O Papatango Victor, Quilo Quebec. Quebec descobriu após a passagem da aeronave, chamada Papá. Quebec. O Romeu Foxtrot Lima passou através do farol da Tapuá. 120.8 controle, Papá Romeu Foxtrot Lima, bom voo até a volta. 128, Romeu Foxtrot Lima. Controle Salvador, Papá Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima. Tenha o corredor, mantenha o litoral e reposte no travessa fora da barra. Mantenha o litoral, reposte na fora da barra, Romeu Fox Trot Lima. Vou manter um no 1000 ou 510? Vou manter 500, comando. Então, 3740, W28, Serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste 10012, autorizados na RNAV. Gente, Papatango Victor, Quilo Quebec, táxi a pista, reposto sobre a cabeceira 17. Para 3740, controle. A Vitor 366, 3740. 207, reduza para 2009. Reduza para Tango Victor, Kilo Delta, Degola 243, controle 120, decimal 8. 208, uma boa tarde, ó. Obrigado. Controle, um bom dia, o Papa Tango Victor, Kilo Quebec. Victor, Kilo Quebec, mantenha o meu pé no corredor, axé, reposte, fala da barra. Quebec. Possibilidade, senhor, a passar direto para Ituberá? É a nossa, é 0247. É, só não copiei o alternado, China 6140, autorizado, táxi via índio, ponte paradão no 02, 198, 95, ligão no 012. Índia para o ponto paradão no 0, o 6140.